Ou para Aracaju? Positivo então. Agradeço mesmo, estamos voando Aracaju, o 6312. Lado, bom dia, o Papa Romeu Serra Vitor Romeu. Papa Romeu Serra Vitor Romeu, você tá alto, né? Nossa, eu tô falando por centro ainda, na realidade eu tô chamando pra coordenar, dá pra passar mais pra dar isso, não? Pode sim, por enquanto eu não tenho nenhuma saída agora, ou seja, não tenho nenhum conflito previsto no setor. Obrigado, já volto com você. Controle, o Papa Romeu de November Alpha, tá visual com o campo na planta rotatória, é um supercharge no 50. Positivo, India November Alpha. Então façamos o seguinte, vamos partir direto para a final da pista 17 e chamar a torre na frequência de 118612 para instruções. Câmbio. Afirmativo, final da 17 vai chamar a torre 118612 para instruções. Grato e um bom dia. Boa. Vitorinha Juliette, este é o controle Salvador, voa a 1.500 pés, já passou caixa prego para o através de Vera Cruz, procedente de Caruru, quantas pessoas a bordo? 0.612, viu, cara? Bom, 0.160, cara. Positivo, 0.612, via corredor e chame Paripe. Estou com a aeronave da Gol, aqui a sudoeste, ele está na chegada à mar, ele é mais veloz. Se o senhor voar na proa da rotatória, a gente terá um conflito em breve. Vamos manter o corredor. Positivo, operação, é visual e o ajuste 1018. Controle 1-19-35, aciona 0171, Tango Índia Bravo. Vamos ajustar 1-0-8, descer na via chegada a Mari para 2.000 pés. Ok, fazendo ajuste, 18, Mari, 2.10, positivo, estou ciente da sua solicitação no contato anterior. Obrigado. Ciente, confio no TOB. É o B04. 04, acionamento, táxi e decolagem com a torre 118.6, o ajuste 1018, bom voo. Solo trip 5221 para pushback acionamento, PAT 3. Autorizado no PAT 3, chama pronto para o táxi, o trip 5221. 5221. Salve Salvador, bom dia, o web 5811, 340 para Guarulhos, solicita autorização de tráfego. Web 5221, bom dia, Guarulhos, o nível 340, só um minuto para passar. Guarda. A torre teria uma previsão para o transferência no 63? A linha decola, pista no 0, vento 180 graus, com no 0 nós. Autorizado em alinhar e decolar a pista no 0, transferência no 63. Pistão no 0, após a primeira curva à direita. Subida da El, Leda, após o direto Bidev, frequência do controle 1-19-35, aciona 5132. Controle 1-9-3-5, responder 5-1-3-2. A Afirmativo, da El Leda, Bidev, portão 09, chama pronto, Web 5891. Chamada pronto, Web 5891. Para o gol 1888, o tráfego está afastado da sua aeronave agora, 4.8 milhas à esquerda. Ciente do tráfego, IMC, o gol 888. Ciente. Azul 4299, chame Recife 13325. 13325, Azul 4299, obrigado, bom dia, bom trabalho a todos, até a próxima. Até. Alfa no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 108, bom voo. Ciente, ponto de espera 118,6, ajustado 1018, 5221. O Oceano é 9180, pronto, cópia Guarulhos, o 380. Prossiga, por favor, informação Lima. Informação Lima, confere, autorizado Guarulhos, o nível 380, via Upper Whisky 50. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El Leda, após direto Bidev. Frequência do controle 119.35, aciona 5126. O Oceané 9180. 380 Guarulhos, Upper Whisky 50. Da pista 10, curva direita, da El Leda, após Bidev, 1935, 5126. Correto, chama pronto, pushback, sonamento, Oceané 9180. Reportaria, obrigado. Fernando. Oi. Braço Vespo. Obrigado, bom voo. Saulo, o Oceané 6311, também para autorização, 380 Guarulhos. Pan 3163, decolado aos 2609, decimal 35, controle, bom voo. Pan 35, obrigado, bom dia. Upper Whisky 50. Decolagem pistão 10 após primeira curva à direita. A subida é a da El Leda após direto Bidev. Frequência do controle 119.35. Aciona 5135. O Oceané 6311. Autorizado Guarulhos, nível 3620. Upper Whisky 50. Decola da 10 de curva direita da El Leda Bidev. É, o controle 1935. Transponda 5135 para o 6311. Correto, chama pronto, pushback, sonamento 6319. Chamaremos, ligado. Além decola sem parar no trip. Afirmativo. Autorizado ali, decolar pista no zero sem parada, 1.70 graus, com 0 nós, é o trip 5221. Gente, vai decolar, trip 5221. O Índia November Alpha no solo 27, livre à esquerda, primeira esquerda, taxiway Quebec, o Índia November Alpha. Bom, reporte arrebentando, Índia Bravo. Tango Índia Bravo, pátio 4, reporte no ponto de espera. Táxi aí, Oscar. Ponto de espera, camarada, Índia Bravo. É, convite para ingresso, uma 7. Como é que convite a linda cola sem parada, no 7? Afirmo. 170 com 09, a linda cola sem parada, como é que convite, pista no 7? Está alinhada com a Márcia, para o Júlio, tem um campo à vista, Céu. Positivo, Júlio, a aeronave da Gol está passando externo, 5 milhas da cabeceira, o senhor está cruzando a linha do litoral, iniciando voo sobre o continente. Aguarde transferência. Aguardaremos, Júlio. 9.35, controle, bom voo. Tango Índia Bravo na linha de parada pronta. Afirmativo, Tango Índia Bravo mantém a... Ali mantém, cabeceira 17, ali mantém. Ali mantém, Bravo. Afirmativo, mantém a posição de November Alpha. Mike Covito, decolado de Salvador, os 29, mantendo a proa até a linha do litoral, chama o controle 119.35, Mike Covito, bom voo. Ok, mantendo até o litoral e lá o controle 1935, graças, até logo. Gol no 888, tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento no 90 graus, 11 nós, gol 1-888. Livre pouso 90, gol no 888, pista seca, né, foi? Afirmativo, negativo, chuva sobre o campo. Ok. Vitorinha Juliette, direto para a final da pista 17, chame a torre na frequência de 1-118, meia dúzia, Vitorinha Juliette. 18, meia dúzia, senhor, excelente dia, muito grato, Julie. Aqui controle é o Mike com o Vitor, colado para Baratinho no meu pé direto. Mike com o Vitor, este é o controle Salvador, meu cordial. Prossiga direto para Baratinho mil pés, campeão. Direto Baratinho no mil pés, descer. Tango Índia Barba tentando estreia turbulência do Boeing da Gol Varag, que cruzou agora o eixo da 17, quando pronto, livre decolagem de pista no 7, Tango Índia Bravo. Afirmativo, mantendo separação visual, como é que o veículo decolou 7 também? Índia Bravo vai manter a separação com ele. O Índia November Alpha, a torre voltando? Eu tenho Victorino e Juliette na aproximação da 17, após a passagem do Robson 44, tem condições de agilizar até o Pátio 4. Está livre então, ingresso na via pista após o helicóptero, até o Pátio 4 agilizando. Gol no 888 no solo aos 3-0, direita no 21, no decimal 9. Direita 29, 1-8-8. O Victorino e a Júlia, quanto à aproximação, aguarda a pista livre, informa o Charlie 150 fazendo o backtrack. Positivo, senhor. Tá reduzindo aqui, ó. Jule. Grato. Tá very high speed. Grato. Tango Índia Bravo, decolado de Salvador, os 3-1. Prossegue agora via linha do litoral sul, chamando o controle 109.35 até a volta. É a volta, bravo. 2 Salvador, ajuste no 0 no 8, via chegada a Mari, desça para 2000. 1-0-1-8, desce via Mari, desce para 2000, autorizado, gol no 9-2. Controle, Tricodial, bom dia. É o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Papa Romeu, Tango Índia Bravo, este é o controle Salvador. Meu cordial, prossiga visual, litoral na escuta. Atua permanente, Tango Índia Bravo. Na curta final da 17, o altímetro 1-0 no 8, vento 1-6-0 graus com 1-2 nós. O Vitorinda Juliet. Tráfego avistado, tem livre pouso, pista 17. Eu li, livre da 17, atenta aos passos, cara. Afirmativo visual, ajustação na frequência livre, até a próxima. Salvador é o Trip 54 no 4, bom dia. Posição 9, pushback acionamento. O Trip 54 no 4, com a Lima, está batendo nível 110, posição coral. Ah, positivo. Isso ainda vai passar coral, Trip. Voa para a Mari, a chegada é a Mari, pista 10.018. Estou a. No meu GPS aqui a 3 milhas de coral. Ah, ok. Contato radar estabelecido. O senhor está a 6 milhas de coral. Entero Mari, para a chegada Mari, o ajuste 1018. Ok. Coral, Mari, chegada Mari, 1018. Obrigado. Opa, Romeu Serra, Vitor Romeu, no localizador em aproximação, reduza, efetue cheque preposto e chame a torre. 118-612, Serra, Vitor Romeu. 1862, peço saída, obrigado, João. Serra Victor Romeu, ILS 1-0. Afirmativa, é poste baixado travado, visual com campo, Serra Victor Romeu, o altímetro no 0 no 8. Abaixado travado e visual, Serra Victor Romeu. Sente continua aproximação, guardando apenas o contato visual da torre, atenta a pássaros na aproximação do 1 no 0. Romeu. Julie, autorizado backtrack no solo aos 3-4, reporte livrando, Julie. Julie, manda lá. Aviona 3. Chame o centro 13325. Centro Recife 13325, tá 3163. Papa Romeu Sierra Victor Romeu, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, o vento 170 graus com 14 nós. Livre pouso, Sierra Victor Romeu. Até a próxima. Bom dia, Júlia. Até a próxima. Consigo o vento aí pra mim, o Sérgio Vitor Romeu? Afirmativo, 170 com 10 agora, 170 graus com 10. Positivo, sabe então, né? A intensidade está variando, ok? Vai de 10 até a 14 nós. E a direção de 160 até 190. Combinado, sabe então, meu. Para o táxi 5811, estamos com 122 a bordo, com 422 alterna com fins. Utilizado até o ponto de espera no zero, a torre 118, meia dúzia, e o ajuste no zero, no 8, web 581. Utilizado ponto de espera 186, no ponto de espera 581. No solo livre, no Sierra Victor Romeu. Afirmativo, considera os 36, 1219 agora. 219, boa, Romeu. O Vitor, informe livrando a zona de controle. Informará. Prossegue na Alfa, mantém antes da Juliette, aguarda ingresso Pationa. Sente Alfa, aguarda antes da Juliette para ingresso no Pationa, Sierra Victor Romeu. O Índia Brava virá até Vera Cruz. Até Vera Cruz. 35414, pontilhão de descida. Desça para 5.000 ajustado, Trip. 5.000 ajustado, valeu. O Papa Romeu Tango, Índia Brava, você vai até ele de Itaparico ou volta após a passagem do farol da barra? Ah, sim, chamei. O seu voo é até a ilha de Itaparica, não? Salvador, objeto 5811, ponte pedra, 10 para decolagem. 82, livre aproximação ILS. Então está autorizado o ILS X-Ray para o Gol 92, vai reportar estabilizado. 14 nós. Em decola 5811. O Sierra Vitor Romeu deve aguardar ainda antes da Juliet. Prossegue, ingressa Juliet, contorna o Pátio 1, ingressando na Lima, após Lima Mike, após Mike Quebec, chama para cruzar 1735. Sente, Pátio 1, Lima Mike Quebec, chama para cruzar 1735, Sierra Vitor Romeu. Ajuste agora 1098, desça para 6000 na chegada Mari. É, na chegada Mari é o número 3, à frente um ATR da Trip, reduza para 250 nós. Reduzindo 250, frequência livre, Mike Covito. Trip 5414, Mare 8500, voa sobre o mar. Vou liberar a restrição de altitude, prossiga para 2000. Quem é? Baixando para 2000. Pode para a Duna? Pode sim. Ok, 2000 para a Duna. Então 3620, descida até 5000. Certo. Eu não 3620. Q811 da WebJet, decolada aos 35. Corrigindo, decolada aos 41, 10935 é o controle, bom voo. 935, obrigado. WebJet 5811, cruza 1500 pés na sua escuta. Se possível, voa lenta, tá presente. Web 5811, este é o controle, Salvador, meu cordial, está autorizado. Autorizado, lenta, tá presente, obrigado, 5811. Salvador, Oceanair 9180, para pushback acionamento remota 12. Autorizado, Oceanair, chame para o táxi. Chamarei táxi, 9180. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Romeu, com informação linda, você pode botar a Serra Brava. Só um instante, irei coordenar. Autorizado o Sierra Vitor Romeu, cruzamento no 735, destino 45. Uno 982, Duna, localizador em aproximação, chega trem, chame a torre, frequência 118612. 1186 torre, Gol no 982, obrigado. Salvador, muito bom dia, Gol no 982, na final estabilizado LS, ainda não avisou a copista. Chame Recife, frequência 1260, caso negativo 13325, câmbio. 1260, 1260-133325. Foi o 35221, obrigado. Boa. Boa. Varia na direção, vai de 170 até 190. E a intensidade aí vai de 10 a 14 nós. O gol no 982, reporte quando visou com o campo. Está ciente das condições, baixar travado, visual com o campo, gol no 982. Visual já? Afirma, está visual. Afirmativo, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero. Agora o vento 190 graus com 13 nós. Livre pouso na 190, gol 982. Como é que tá no patinco? E chame a torre para acionamento, tá? Informando o PLB. Romeu, novembro, copia? Papá, Romeu, novembro, copia? Quando o plano para táxi? Para o pushback acionamento no portão meia dúzia. No meia dúzia. Autorizado, chame para o táxi. Pushback autorizado, portaria o táxi, chame 6319. Tran 3620, reduz agora para 180 nós. 180, 3620. Solo Salvador, Oceanair 9180, solicita regresso ao box. 9180, ciente, regressa até a posição anterior e reporta novamente para o push. Regressando para o box 12, reportarei novo push 6918, 802. Papá Romeu, novembro, está na escuta para cópia? Só um segundo, Paulo. Mativo Victor Bravo Mike, reporte no ponto de espera, pista no 7, altímetro no 08. Romeu novembro, confirme apenas o estacionamento e a pista que vai decolar. Decoladão no zero, tá no pátio 3. Gente, então tá autorizado Goiânia 400 via Pesolu 17. Decolagem da pista 1 no zero, direita. Sai na gole com transição fito. Controle 1 no 935 e aciona 5131. Sim, estamos autorizados nível 4. 00, apenas o 17, decolada 10, com curva à direita, saída agora em direção ao fito, controle 1935, transponde isso com 3. No pátio 3, chame pronto para acionamento e táxi. Chamar pronto para acionamento e táxi, vamos ver o que São Salvador, muito bom dia, gol no 982, ligando a sua escuta. Gol no 982, prossegue Alfa, ingressa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, gol no 982.